mineira, cavucando a lixeira, comendo o resto da feira. Num barraco de madeira, sem banheiro e sem energia. Passava a noite inteira de barriga vazia. Meu pai se fugiu, morreu afogado. Não teve velório não, foi caixão lacrado. Foi complicado, mas ele deixou o legado. Que ser humilde não é ser humilhado. Várias madrugadas frias, minha mãe na correria, tentando buscar uma melhora pra nossa família. Eu sabia que não ia ser fácil, a um passo do fracasso. Eu juntei meus pedaços, eu saí pra rua sem nenhum real no bolso. Com os leão da capital que fugiu do calabouço. Tá osso, mas não me indiquei champanhe. Tinha que fazer por mim e pela minha mãe. E mesmo sem ter nada, todo dia agradecia pela saúde, pela fé, pela sabedoria. Quem diria que uma cria da favela, através do rap, ia sair da miséria. Eu sou a prova viva, negou, moiou. Eu sou a pedra preciosa que o gueto lapidou. Desde menino, esse é o hino que me livrou do veneno. Com certeza na fraqueza que eu tô me fortalecendo. Embaçou, ficou pequeno pra quem desacreditava. Pateta, pira pura, 2000 e lá vai pedrada. Foi longa a caminhada pra chegar até aqui. O pira pura sempre foi uma escola pra mim. Foi ali que eu aprendi, foi ali que eu descobri que tudo tem começo, meio e fim. Eu já garimpei o tesouro do rei, por mais que eu já sei, não vou me iludir. Eu me organizei, eu me antecipei, só pra fazer minha família feliz. Então não é só uma história, é o que trago na memória. E toda dor só me tornou mais forte. As feridas se curam com o tempo, Deus ameniza todo o sofrimento. E hoje eu sou o lutador. Cresci no berço da maldade, no fundão da ZN. Vendo os manos trocando tiro e dando fuga dos PM. Eu tinha o perfil perfeito pra virar criminoso. Mas Deus me disse, filho, o que eu tenho é mais precioso. Meu corpo pede droga, armas e bebida. Mas eu sei, irmão, que a minha alma não precisa. Longe da escola, parado na esquina. Dois malucos, um beatbox, várias rajadas de rima. Eu tinha 13 anos de idade, eu era um pré-adolescente. Mas aquilo despertou, fixou na minha mente. Dali pra frente, foi tudo diferente, tio. Eu tava preenchendo um coração que era vazio. 5 anos 90, vários B.O., muita treta. Foi quando eu escrevi a minha primeira letra. Tava de Rockman, rodinho de Javan. Nossa, era uma chuva, 5:20 da manhã. Anos depois, o DJ Samuel deu vida pra minha música e tirou do papel. Eu agradeço a todos que sempre esteve comigo, nos momentos de tristeza, na alegria e no perigo. Fico feliz em compartilhar com vocês o meu primeiro EP, meu disco Código 43. Isso não é só uma história, é o que eu trago na memória. E toda dor, toda só me tornou mais forte. Isso não é só uma história, é o que trago na memória. E toda dor só me tornou mais forte. As feridas se curam com o tempo, Deus ameniza todo o sofrimento. E hoje eu sou o lutador mais forte. Isso não é só uma história, é o que trago na memória. E toda dor só me tornou mais forte. As feridas se curam com o tempo, Deus ameniza todo o sofrimento. Hoje eu sou